ona me veldi bra. Continua a aproximação, aguarde a atualização de curso. 008. 8 kg, no solo azono 5, frequência livre, parte 5. O azul 41 no 16, inicia a adução para 2009. Eu treino na aproximação. É 2009, vai atingir o 050. Você pode seguir na descida? Desce até 3 mil pés, QNH 10015. 3.0055, azul 4.1.6. Meu Golf Vito com NFR cancelado aos 1.6. Tudo mantém a 1.05, condições visuais. Só não confirmei o chamado de pouso. 30 minutos, ok, sim. Aguarde a transferência e mantenha a pronúncia. Aguarde a transferência, 01. Voo 2008, pouso autorizado, pista 1.0, vento 1.50 graus, 1.0 agora. Ok, autorizado posto na 1.0, 2.008. Informação de tráfego, Alfa Terra 50, mantendo 507 com Proa Norte. Gente, 2.008. Guarde 101, não mantenha Proa Norte, no controle, 1.208, para regresso. 1.208, para regresso, para regresso, para regresso, para regresso. Pelo MSU, contato radar, 66 milhas, no ADS de Salvador, voando a Proa de Bom, parece que está chegada, reporte da indústria. Na Proa de Bom, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, Guardião 01, Proa de Bom, Salvador, transfira com a forma autorizada. O conselho poderia confirmar? Guardião 01, reporte 20 milhas, Salvador. Eu vou parar 22 de Salvador, Guardião 01. Já pode dar a sua do destino? O 1885, chame torre na frequência 1985. 295, boa 1885. Guardião 01, mantém sua nossa, aguardando para voar 020. Aguardando sua nossa, Guardião 01. Tá, ligou no 85, continua em aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro no 09. Guardando pista livre, ligou 1885. O 1994, descendo nível 050. 1964, 243, no TES, ajuste no 05. 3.500, 1964. 43560, nível 050. 050, nível 060. Puxa na 6315, cópia. Na 6315, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, nível 360 autorizado, saída da Euleda Mótica, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5513, controle 1208. Se você me dá pra ver que eu ando lá pro lado, desculpa, pro lado 289? Guardião 01, autorizado, direto em cima. 01. Posso dizer seu controle? Ótimo, responde 5513. Romeu, você viu, por 55 milhas aí de Salvador, serviço radar encerrado, para informação de voo e alerta, sumo centro de recife na frequência 126.0, alterna 128.8. O 1256, autorizado por Chessanã, Champero Taco. Zona 10, voo no 8, 964, 2 para 2, no 10, ajuste no 0, no 5, autorizado final de assistimento de eletro, sua pista no 0, reposta estabilizada. Voo autorizado azul 4196. Azul 4196, você me põe na frequência 1935. 285, boa. .008, após Juliette, prossiga até o portão 07. Após Juliette, portão 07. É preciso de mais uma identificação. É preciso de mais uma identificação. Utilizando na 2000, quanto a gente vai? A 38 negativo, mantém a feitura chegada. A 3560, desço para 3 no pé, existe no 05. Deixa eu pai, vamos lá. Contato radar, 60 milis. Tudo aí, salvador, vai na Pro de Mar para interceptar a chegada, reposta do agressivo. É, você volta na Pro de Mar, já está no dial de acessão, e está sendo informação de ordem. Desço para nível 050. É, você se deve na 63 aqui. Do 4196. Alfa de 10, toma 0, 985. Bruno 256, por gentileza, cheque o rádio, a transmissão muito baixa, não consegui compreender o que eu vi, eu tô no... Está autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 10, chame Torre Salvador 118, decimal 95, QNH 1095. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 964. Abre 560. Para 2 no CES, ajuste no 0 no 5, autorizado sinal de procedimento LS, pista no 0, reposta estabilizado. 3560, autorizado 2 no CES, sinal LS, caidão 0, reposta estabilizado. 4-2, autorizado Recife, conforme a rota do plano, nível 350 autorizado, saída Pouca, transição Aracaju, a primeira curva à esquerda, pista 1 no 0, acione 5525, controle 1908. Não copiamos o tampone, mas vamos lá. Autorizado 3520, Recife, Cuca, Aruco, Recife, Colorado André, da 10208. Somente tampone, 3200. Transponde 5525. 5525, está de estacionamento. Funcionei 6142, código correto, chame para o estacionamento. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4196. Azul 4116, boa tarde, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 1. Alfa e Juliette até o portão 1, azul 4116. Controle de Salvador, como está a gostaria de trem? Ascoli Max 8, desce para descida. Para descida. Ascoli Max 8, desce para 4 mil pés, existe 905. 4 mil, Comando 64 e desce para 4.000 pés, existe no 0 no 5. 4.000, Tucano 3193, boa tarde. Autorizado Galeão, conforme a rota do plano. Nível 300 autorizado, saída da Euleda Irume. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5522 e o controle 1208. Papareto 2230, puxa o teto falamento. O nome 64, negativo, até pico da chegada. Então, não confirma se não para pouso. Bruno, copiado 1750, frequência livre. Bruno 964 do solo 27, limitar aqui primeira direita, segundo solo 121, décimo 1. Na direita chama solo 21, voo 964, chama vaca. 1256 é autorizado, decolagem autorizada, pista 90, vento 950 graus, 0800. Autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 8 na escola. Alfa e Juliette até o 8, 9 e 4. Relativo agora. Matriz 5-0, chame torre na frequência 1-1-8-8-9-5. 8-9-5-3-8-9-0. Volo 1-1-6-4, desce para 2-1-6-8-9-0-5, autorizado para o procedimento LF-5-8, pista 0-0, é quase estabilizado. 2015, atualizado para o procedimento bom. Está presente o número 1 para pouso. Negativo, mantém perfil, o voo 9 não é fácil. O 64, se o teste está na aproximação visual, confirma, sem modificações da regra? 190 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Livre pouso, pista no 0, ajuste no 05, 7350. Voo no 256, decolado aos 28, chame o controle, frequência 120, 209. 20, obrigado, obrigado. Autorizado até a entrada do pátio 3. Inicialmente até a entrada do pátio 3, 2230. Salvador, do chame 63. Oceano 63, 15, aguarde para iniciar o pushback portão 3. Oceano 63. Passaria do 2230, observe a passagem do Boeing da Gol. Agora vai ingressando o pátio 1, após estar autorizado o táxi via pátio 1 e entra ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, Kenia da 1-0-1-5. Após a passagem do gol, pátio 1 Índia, ponto de espera 1895 com 1015-2230. Salvador, Oceania 321, centro da Lima. Oceania 321, aguarde um instante para a copa. Afirmo, eu confirmo o nível solicitado? 380. Sim, 380 aguarde. O código de telefone? 0123, a Romeu Novembro SQI. 0123, Novembro SQI. Romeu Novembro SQI, consumo tipo de equipamento para o seu abordo. 28 Alfa 3 na borda, Novembro SQI. Número 20, que informa o CNH-1005, reposta da tarifa e ingressando no foi do Interlagos. 1095, reportar a parte de ingressar no Interlagos, A janela 6326, desce para 3 mil pés, aguarde autorização. 3 mil, aguarde autorização, tá na minha 6 Estabiliza, 1164. 1164, seu emissor na frequência, 1198, desce 95. 1895? Afirmo, 1164. 1195, 1194. Obrigado, bom final de semana. Agora já está autorizado o Oceano 6315 por chefe Nácio para o CAC. Líder por chefe Nácio para o CAC. 64. O 1164, boa tarde. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Boa tarde, aguardando. O 1164. Então, 3560 no solo 31, líder táxi à direita, chama solo 121 décimo. Táxi à direita, chama solo 21 décimo. São 3560, autorizado o táxi via Alfa, reporte na Juliette. Livre táxi via Alfa, reporte na Juliette. 10164, Big. O tráfego na posição de 10 horas. Meia dúzia de milhas, rumo na 10, mantendo no 1500 pés, no Papá 28 Alfa. Canal 326, desce para 2 no teste, utilizado para o procedimento LS, que foi pista no zero, reporte estabilizado. 2 no reporte estabilizado, canal 326. Oceano 6321, cópia. Prossegue. Oceano 6321, autorizado Brasília, conforme a rota do plano de voo, nível 380 aprovado, saída Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5533, controle 1208. 380 Brasília, conforme a rota, saída Arbor, Elefa, à direita também. 5533 ao Dancone 208, por favor, 63. Poxa, na minha 321, conteja correto, sendo pronto. Certo. 3500 da TAM, Alfa 37. Sim, vai aguardar o início do táxi do Avianca, após prossegue para o portão 4. Relaxa, aguarda o Avianca, após ele estar no portão 4. Táxi Oceano 6315 com 166 a bordo, temos 4 horas e 50 de autonomia, Oceano Galeão. Oceano 6315, está autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 10, chame torre 1198-95, NH 10-95. 1095, 10-95. No solo 34, libera direita, tem meu solo Salvador, frequência 121, décimo 1. Afirmo, 121. Oi, Salvador, Oceano 6326, boa tarde. Boa tarde, Oceano 6326, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Oceano 6325. Alfa e Juliette até o portão 2. Alfa, 1256, chame para o Recife na sequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 1285, 2545, obrigado. Apatango, Oceano Mexico, informa o tráfego na posição de 9 horas, com o Oeste, mantendo 1500 pés, Papa 28 Alfa. Oceano 6315, mantém um ponto de pé. 6315. Botar a rotatória, Wilson. Pista 0, vento no 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2230, decolado 36, chame o controle, frequência 120.8, aliás. Contra Salvador, 108, passaria do 2230, obrigado. Batango, Oscar Lima X, desse para 210, autorizado no procedimento ELS, que foi pista na zero, repórter estabilizado. Contra estabilizado da ELS, Oscar Lima X, para 2000. Controle Salvador, passaria do 2230, boa tarde. Passaria do 2230, contato radar na decolagem, supervia sair da árvore, farei nível 180. Ia sair da árvore 180, passaria do 2230. SAM 3193, está autorizado o push e acionar, chame para o táxi. Chamaram para o táxi 343. Na 3, atenção ao balizador no portão 9. Só Salvador, Oceano no 42, por 5 para o posto de estacionamento. Oceano ML no 42, aguarde. Oi, está autorizado o posto de estacionamento? É, pode andar, não, no 42. Oscar Lima 3. Oscar Lima 3, chame 2 na frequência 198, próximo a 95. 2198, Oscar Lima 3. Oscar Lima 3. Saltatango Oscar Lima X-Ray, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Oscar Lima 3, proximidade mais à frente, é uma base pela direita, 97. Tem 7 anos para o cancelamento, Oscar Lima 2. Para o cancelamento, é 6. 2-2-6, autorizado o táxi via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reporte na Juliette. Boa tarde, November Oscar Whisky, visual com campo. November Oscar Whisky, mantém 1.500 pés, vertical do CEASA, aguarde instruções da torre. 1.510 Caldo Ceasa, aguardando instruções, November Azul. Para o cancelamento, Oscar Lima X-Ray. Plano instrumento cancelado, Oscar 39. Efetue base curta pela direita, reporte na base baixada travada, Oscar Lima X-Ray. Passarei na base curta baixada travada, X-Ray. Lima XZ já está autorizado a descida para mil pés, aguarde a autorização de pouso. Está aguardando. Oscar Lima XZ. November Oscar Whisky, está presente autorizado final 97, mantenha inicialmente no 1.500 pés, informação de tráfego, eu tenho tráfego agora efetuando base pela direita, será o número 1 para pouso, seu será o número 2. November Oscar Whisky. Gente, vamos desenquadrar com o número 2, mantendo ainda no 1.500 para a final da 197, o November Oscar Whisky. Chané 63, 15, decolado ao 40, chame o controle, frequência 120, décima 8. Fala, fala, 63, 15. Controle Salvador 6315 da Janela. Oceano 6315, contato radar da colagem, subavia saída da El para nível 360. Na El 360, 6315, seria possível coordenar por atmosfera? Oceano 6315, motor pista da saída aguardando coordenação. Aguardando 6315. Nível devido a não dar tempo de prosseguir para o pouso, ok? reduzindo aqui. Efetua então 360 pela esquerda, é ponte 9997, November Oscar Eastern, 360 curto. 360 curto pela esquerda, November Oscar Eastern. Oscar Lima XV, pouso autorizado, 57, o vento 950 graus, 109. Autorizado o ingresso no site 1, observando a aeronave da companhia no push, até o portão 3. Aeronave 315, sobre-restrito para o nível 040. 97, aguarde a autorização de pouso. Portará em receptando o sinal, November, Oscar Whitney. 6, confirma para a meta 315050. Confirmo, 050 restrito, cotejo. 050 restrito, meta 315. Alto Amarante, está pronto para o TAC. Puxa, né, 6142, aguarde o distante para o TAC. Vai aguardar. Tenente no solo aos 42, aposte livrando para 5. 3 horas 19 ao solo. Alternativa é Campinas. Está autorizado. Aguarde para iniciar o táxi da 31. Qual é o táxi da 31? Oceano é 6321, torre. Confirme se eu já iniciou o pushback. Afirmo, mostrar na tela toda. Oceano 6142, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no Ponto de Espera, chame torre 118, decimal 95, QNH 109. Pátio 1 no Índia, 2950, 6142. Ultra 3193, vai aguardar o início do táxi do Oceano no Portal 6. Vai dar na viagem para 3193. Salvador, 6315. Alguém para conferir? Chanel 6315, a senhora pode, por favor, confirmar o tráfego que estava sobre nós e o motivo da vetoração fora do perfil da saída? Estimativo, o tráfego é um Alfa Tango 72 que havia decolado à sua frente, porém o tráfego, para cumprir o perfil de saída, manteve o rumo de decolagem por mais de 5 milhas, e após a sua decolagem, isso passou exatamente abaixo, porém, mantendo as separações previstas. 7 metros, vamos lá. Autorizado a DR decolar pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Zebra, né, decolar hoje, né, não, pra vocês. Passaria do 2230? Passaria do 2230, possível. Possível para a Elepa? Autorizado para a Elepa, passaria. Só tirar uma dúvida, algum problema em manter até 2.000 pés para iniciar com a direita no perfil da arma? Não, o senhor manteve o perfil. Paciente, passaria para o 2230. 39. Ok, autorizado o táxi via Pátio 1 na Índia, no ponto de espera da 10, chamitou em Salvador, 11895, QNH 1015, Oceané 6321. Ultra 3193 vai seguir como número 2, ponto de espera da 10, reporte torre 11895, QNH 1015. Ali é Mafia? Como é Cabral? Comércio Cabral, vem com o ajuste no 095, mandando 510, aporte o Ceará da Barra. Em breve, não recebo no, no radar. Tá faltando tensão. Tá bravo, reporte visual, como vai depois. Esperar os clientes que se aguenta livre, boa tarde. Decolado aos 4.6, chame o controle, frequência 120, décima 8. 208, tô vendo, com a mesma rádio. Controle Salvador, boa tarde, SNM 142, decolou na sua escuta. SNM 142, contato radar, decolagem, vai ver saída PUCA para nível 350. E a PUCA para 350, 142. Na 6321, autorizado alinhar e manter chão zero. Autorizado alinhar e manter chão zero, caneta 6321. 24065, Albany de Campinas. Guardando Campinas, com Santa Marcelina, poderia também se informar com a saída prevista para o 24065? Saída da Eole da Morte. Da Eole da Morte, que já agiu para o comercial. 321, decolagem autorizada, pista 90, 140 graus, 90 ônibus. Autorizada, decolagem, 190. Cópia. Salvador 3, 1, 3. 5, autorizado Campinas, conforme a rota do plano, nível 300, saída da L e da Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0, acione 5545, controle 1208. Azul 4065, centralizado para Campinas, nível 300, conforme a rota do plano, saída da L e da Motiva. Decolando pelo 90, com curva direita, transponder será 5545 e controle 120, última 8, azul 4065. Azul 4065, cotejou correto, sim, pronto. Tem que ter 4065, grato. Sol Salvador, boa tarde, 90, 17, clima, autorização de alta. 2017, aguarde, olha, aguarde a autorização. Autorizado a alinhar e manter o chão zero. Ali mantém, está 3193, eu recebi a nossa mensagem anteriormente. Confirme. Eu recebi, recebi as nossas chamadas anteriores? Só recebi a primeira, esta agora, que o senhor chamou. Tá, ok. Alfa 966, desce para 2 no 10, autorizado sinal em elétrica, que foi pista 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 966. Esse autorizado Ilhéus, conforme a rota do plano, nível 240. Saída da EL, transição coral, primeira curva na direita, pista 1-0. O Kine transfere 5557, o controle ano 208. São 4-0 graus, 1-0. Iniciamos, tá? 3-9-3. Então, 966, como tráfego na posição de 2 horas, 1,6 milhas. Alfa 318, cruz a nível 050, subida para nível 380. 1,966, centro, tráfego. A saída 2230, sendo centro de recife, na frequência 1,26, decimal 0, até 1,28, decimal 8. Recife 260, 288, passarela 2230, uma boa tarde. Azul 2715, a sua identificação, deixa eu ver chegada a mão para nível 050, justo no 095. Para o 050, convide-se. Descia o Rafael, o 2715. A sua 6142, estamos no centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2085.45, governo 42, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, está na 393, perfil da EL. A 393, contato radar, decolagem, tudo via saída da EL para nível 300. Vamos lá para o 300, tá? 393. Tem uma deploy da EL, senhora? A 303, solicitado para a EL. Papapá, Vitor Yankee, Vitor, a sua identificação da sua chegada a Mari para nível 060, vítima 095. Papatango, Eco Delta Fox Pro. Repetir, 2510, e qual o destino e o horário do plano? Estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 estabilizado. 1,966 est Bastante, voo 966, passando o Índia-Sá. Voo 966, pouso autorizado, pista 90, vento no 30 graus, 109, ajuste de altímetro 90. Ok, livre o pouso, pista 90, confirmando o vento? 130 graus, 109. Obrigado. 2055, condições visuais, potência a salamento, para a prova do carro calhão, tá? Eu direto a alta terra que você fez. Abatando, mais calhão, futuro modificado, 1758, voando na prova rotatória, disparando 1506, ajuste no 015. Para uma 1506, a prova rotatória, o carro calhão. Foxcópia. Na 321, controle? Esse nome é 321, chama o Sabre Recife na sequência 1-2-6, decimal 0, terna 1-2-8, decimal 8. Aciona 0-1-2-2, controle 1-2-0-8. Fox, continua com o atendimento. Fox, 1-2-1-1, fala. Fox, 2-1-1, 9-6-6. Confirmando então, 1.000 pés, que o senhor vai sair? Aprovado. 1.010, o planejamento foi correto, confirme o quarto. Sim, e o PLB? Rapaz, eu sou Yankee Vitor, reduzo para 2309. 2309, Yankee Vitor. Na 3193, estamos sempre recebendo na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95. Ok, Santo Recife 261, na segunda alternada, por favor. 125, décima 1, alterna 133, décima 95. Autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 06, né? Alfa e Juliette até o 06, 1966. Solo da Salvador, muito boa tarde, 1659, está na posição 08, com a Lima, autorização Galeão. O 1659, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, nível 360, autorizado, saída da Eulida Irume, a primeira curva à direita, pista 1-0, adicione 5564, controle 1208. 2, contato radar 65 milhas, sobre a Oeste de Salvador, autorizado chegada a Mari, voe na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte das descidas. 208, voo 1659. Voo 1659, está confirmando saída da EL. Saída da EL, mesmo Iru. Já passou no 0, primeira curva de luz. Confirmo, cotejou correto, chame para o posicionamento, voo 1659. Romeu de Cabravo, 510, reporte local de sobrevoo. Papalapá, Vitor Yankee Vitor, controle? Prossiga. Vitor Yankee Vitor, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 010, limite, Telemike 1, 10, ingresso. Esquerda 010, Telemike, limitado a Telemike 110. Próximo 5, 2 para 3, meu pé de ajuste na 015. Está 3.000 com 1.015, o 275. Mandou passagem de 3154, a sua identificação do serviço chegada a Mário para nível 090, ajuste na 015. Bom dia, Mário, o ajuste? Ajuste na 015. 095 para 090, 315. Começando com o do Interlagos, com o Foto à Vista, o Capitão Renato Salão. Nossa, agora de coordenação. Vai, Salão. Agora, do Capitão 065 para o táxi, 4 horas e 34 da manhã, 109 a bordo, até na Rita, não vejo. 95, Renato Salão. Como é que olha a fala, escuta do todo? Tranquilo, senhor, profunda. Tá na Tchalha, aproximação para pista no 7, reporte vertical da animal, aumento no 0, no 5. Reporte no vertical da animal, já avistado, grato, na Tchalha. No dia de 4 horas e 34 minutos, a Fernanda e o Renan Preto, a sua capacidade mesmo. Obrigado. Nada, bom trabalho, senhor. Bom trabalho. Alô, 8-0. 208, grato. Controle Salvador, Papatango Eco Delta Fox Trot. Papatango Eco Delta Fox, o número 6, corredor ETR, reporte para 10, fora da barra. Fora da barra, reportará, Fox. Capacete ou a vascada animal ou a vascada mais calhada? Capacete, como é que te aliava? Autorizado pouso, pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 1 no 0 mais. Pistão no 7, mais calhada. Azul 4065, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 1 no 0 mais. Alinha e decola no 0, azul 4065. Confirme, voo 1884. Voo 1884, autorizado Aracaju, conforme a roda do plano, nível 230 autorizado. Saída Pouca, transição Aracaju. Primeira curva esquerda, pistão 10, acione 5571 e o controle 1208. Ajuste na 05. Iniciando no 0, do 4-0-20. Já estou no 4-0 graus, 9-9. Conservando, 2-0-1-7, autorizado, puxe o acionar, semitáxi. Autorizado, 0 no procedimento da LS X-Way, estão no zero, reporte estabilizado. Para 2.000, reporte estabilizado, ILS X-Way. 3014, desça para, definitivamente para 3014, registro no 015. Torre Salvador, azul 27 no 5, estabilizado no ILS, baixada travado. Azul 27 no 5, continua a aproximação, agora autorização de pouso, altímetro no 0 no 5. 1015 aguardando, 27 no 5. Matilha Alfa, solo 06, Copate. Vicente, já estaciona a frequência dele. Azul 4065, decolado ao 07, controle 120, decimal 80. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4065, passando 1000. Azul 4065, contato radar, decolagem da via saída da EL para nível 300. Da EL 300. Pode voar Zona, o Azul 4462? Azul 4462, negativo, mantém a pistola estrelada, desce para nível 060. 060, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento, 130 graus, 9 nós. Autorizado, 27 ao 5. 4000, confirmado 10, 105. Afirmo gol 097. Azul 4462, desce para nível 060. 060, azul 4462. Oceanair 6314, desce para 2010, autorizado sinal de procedimento elétrico que foi pista no 0 e após estabilizado. Tem aqui Vitor, reduzo para você de aproximação, sendo torre na frequência 1-9-3-9-5. Reduzindo 3-9-5, boa tarde. Torre Salvador, é o Papa Tango Victor, Yankee Victor. Papa Tango Victor, Yankee Victor, continua a aproximação, número 2 para pouso, altímetro no 0, no 5. Quais armas? Victor, Yankee Victor. Tráfego à frente, aproximadamente 1,5 milha da cabeceira, Victor, Yankee Victor. A visual, e Victor. Autorizado táxi via Pátio Uno Índio, no ponto de espera da 10, 102, Salvador, 118, decimal 95, CH 105. Tá na colada. Passarelo 2231, copia. 231, siga. Passarelo 2231, autorizado Barreiros, com o do plano. Nível 1-60, autorizado. Saída Momo, transição VATAP, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5567, controle 1-208. Se não corrigiu, nós vamos prosseguir nível 60, mas vou fazer a nível 60, móvel vantagem da pista 1-0 com curva esquerda, para fora 5567, você sai 2-0, passarei 2-2-3-1. Correto, nível aprovado no sistema 1-60, chamo para o posicionamento. Agora para o puxo e acionamento. É, negativo, o Brasil que aconteceu, vamos prosseguir com nível posterior da saída. Para 3567, aguarde um instante para a cópia. Paulo Salvador, azul 2785. 7198-95. Confirme a matrícula. 1884. Equipamento de transmissão muito baixo. Zero táxi, atente ao balizador no portão 10. Realizado o posicionamento, atenção ao balizador no 1884. 1884, na escuta. A escuta 1884. Alguém aguarde para iniciar, ok? Nenhum pessoal que está fazendo uma obra aí, acho que correta aguarda, a gente vai coordenar com o pessoal para ver se pode fazer o acionamento juntamente com o pushback, ou se vai ter que fazer o pushback primeiro, depois chegar a nave para frente para poder acionar. Mantenha a escuta aguardando. Foi para a frente, vai fazer o push, puxar para frente, acionar mais à frente lá. Ok, sim, então inicia o pushback e após o empurrar a aeronave para frente, acionar, lá a gente vai coordenar com o pessoal do SOG. Tá autorizado o pushback, mais à frente vai ser autorizado o acionamento com nós dois. Fazer Twank Victor, solo 1-3, libera a direita via Eco, chame solo em 1-2-1, decimal 1. Liga na Eco, 1-2-1-1, pra trás. Via 2-2-7, está com a formação Lima, remoto no 4, copia autorização, Gael. Número 2 para cópia, aguarde o acionamento 2-2-5. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 5-0 graus, chegando 1 mais. Autorizado pouso, vento 5-4. 3 no 4, copia 3. Afirmativo, autorizado pouso. Está autorizado o táxi inicialmente Alfa e porta na Julieta. Alfa e porta na Julieta. Abatado, o voo até o Lima, nessa estrutura, Salvador. Abatamos o voo até Lima, ingresso num corredor Venezuela, transporte no através de... Abatamos o voo até Lima, transporte no através de Venezuela. Salvador. Salvador, Oxenê 6327, informação Mike, remota 1-3. Oxenê 6327, aguarde um instante para a cópia, será o número 3.